versão brasileira. Albert Richard, tá ligado? É surreal, a folha cai no seu jornal, a chuva é densa, está propensa pra nós ficar mal. Na moral, larga tudo e sai correndo, a vida só é boa quando dela está vivendo. Momentos eternos, eternos momentos, e a cada passo no caminho com os erros tô aprendendo. Isso é questão de tempo, pode ser que leve anos, eu sei, só com empenho que assim vou melhorando. Toma frio, tó, veste meu casaco, tipo de jabu, já me vi assim, sentado. Enquanto ar, respiro o ar, tudo pra mais perto vem. Meu planeta em ti dá volta, nessa rota eu fico sem. Essa luz que me conduz pro espiritual, se é vida em cada canto, no meu canto cê é normal. Tão natural quanto as cores do meu jardim. Se amores tem amores, não fique longe de mim. Não fique longe de mim. Se amores tem amores, não fique longe de mim. Se amores tem amores, não fique longe de mim. Se amores tem amores, não fique longe de mim. Se amores tem amores, não fique longe de mim. É tão normal, estando contigo eu não me sinto mal. Não é simpatia dizer que o rolê tá mó legal, mas eu me pego nesse seu lindo olhar, como a lua se perde na imensidão do mar. Eu ando assim, meio bolado com a vida, sentado nesse banco ela é mais colorida. Eu não me importo contigo, eu vou de inverno a verão. Eu largo tudo e seguro firme na sua mão. Não tá com fome, ó, racha um dog comigo. Imagina que a gente tá num jantar de grão fino. Esquece o que os outros vão pensar de nós. No momento eu só quero ouvir sua linda voz, dizendo besteiras, sentados nessa praça. Ao seu lado o meu mundo tem bem mais graça, mas você disfarça, diferente me olha assim. Eu sei amores tem amores, não fique longe de mim. Que eu sei amores tem amores, não fique longe de mim. Eu sei amores tem amores, não fique longe de mim. Eu sei amores tem amores, não fique longe de mim. Eu sei amores tem amores, não fique longe de mim. Isso aí, parceiro.